1, 2, 5, decimal 4. 1260, altera 125, 435, 67. Boa noite. Boa. Solo Salvador, uma boa noite a todos. 67, Quatrebeck, Associação Brasília. Quando foi o gol no 567, Brasília 360? É. Só um minutinho, por gentileza, para a cópia. Prepare a saída Arbor após Elefa. Arbor Elefa. Solo Salvador, objeto 6722. Pax, 156 a bordo, 330, alterna Confins. Objeto 6722, Pax autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 ou 8, decimal 6 dúzia. O ajuste 10 no 4, bom voo. Índia Alfa 186, obrigado, boa noite, bom trabalho. Solo Salvador, Tantra 3897, gate 06, pushback, acionamento. Portal 62, autorizado, chama táxi, Tantra 3897. Autorizado, chama Tantra 3897. Gol no 567, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Peslu 17 e segue conforme a rota. Controle em 1 decimal 35 e aciona 5403 no transponder. Autorizado Brasília, no 360, circulando da 10, curva direita, na Arbor Elefa. Procedimento correto, portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 567. Oi, Salvador, cordial, boa noite, objeto 6722, ponto espera pronto. Boa noite, web 6722, está livre, alinhar e decolada 10. O vento é 130 graus, 9 nós. Autorizada a decolagem 10, Webjet 6722. 1014 LS pousa, canto. Direto Duna 2000 para LS, obrigado, 3622. 3000. 3000, confirmando, 3000 com o 1014. Solo, Chanel 6250. Firme, chamando solo? É o 6259, senhorita. Está muito cedo para chamar agora para autorização. Só gostaria de saber qual é a saída provável para Guarulhos. Pela Upsulu 44, a saída da Euleda após Eudes. Mas já tem um plano comigo, copia? Ô, senhor, plano, eu agradeço, obrigado. Né, 6259, copia. Ok, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. Quando intercepta, Peslu 44 e segue conforme a rota. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5176 no transponder. Gente, então 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Leda, Eudes. O voo pelo Peslu 44 é Sebda. Aí segue a rota. Controle 6935, transpone 5176, Chanel 6259. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, pushback, acionamento, Chanel 6259. Chama na direita, muito obrigado. Solo Salvador, azul 4234, posição número 1, pronto, pushback, acionamento. Azul 4234, para pushback, acionamento 01, por gentileza, aguarde apenas um instante, dentro de alguns instantes o Airbus da TAM vai iniciar o táxi a partir da posição 62. Estamos aguardando, azul 4234. Controle Salvador, objeto 6722, decolado, boa noite. Web 722, controle, boa noite, contato radar. Possível vada presente direto da EL, Web 6722? Autorizado. Obrigado. Salvador, tem 3297 para o táxi, com 203 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. São 3897, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia Alfa até o ponto de espera da 10, do ponto de espera torre em 1983612, o ajuste 10 no 4, bom voo. Avançado, táxi via parte Índia Alfa, ponto de espera da 10, quando lá torre 1836, ajuste 10 no 4, obrigado, uma boa noite. O azul 4234 na escuta? Na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, na retaguarda, autorizado, puxa back acionamento, chama táxi. Ok, após a aeronave da TAM, puxa na, passa na retaguarda, o azul coordena com a equipe de solo em seu puxa, azul 4234. Desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, 3628, lá em forma estabilizada. Torre Salvador, boa noite, TAM 3897, quanto será 10, pronto? Boa noite, TAM 3897, está autorizada a linha aí decolada 10, o vento é 10 graus, 9 nós. Autorizada a linha decolada 10, TAM 3897. Salvador 3894, informação Quebec, entrando 220 para o 700. Então 3894, Salvador, como está ouvindo Salvador? 5% 3894. Juste 1094, Duna 4000, autorizado. Autorizado. Web 722, se chame Recife 125 ONU. ONU 25 ONU, Web 6722. WhatsApp 3894. 3894, ONU 234, 4321 ONU, como está ouvindo Salvador? 5x5, solicita para o WhatsApp o 3894. Ok, eu lhe autorizei Duna, o senhor não quer voar Duna, é isso? Ah, Duna então, foi entendido errado. Obrigado, 3894. Decolado 09, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, até logo, 897. Avião 360, por gentileza, aguarde cópia preparada a Elida Bridge, aguardando. Aguardo. Controle Salvador 3897, boa noite, cruzando 1800, nada 1. SAM 3897, controle, boa noite, contato radar. Afirmo. Taxi Azul 4234 com 95 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alternando Maceió. Azul 4234, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 no ponto de espera Torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 4, bom voo. Via Indy Alpha, ponto de espera da 10, por lá Torre 18, meia Azul 4234, obrigado. Pronto, cópia. Prossega na escuta. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta, perdeu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.9.35 e aciona 5402 no transponder. Autorizado Galeão 360, decola na 10 com curva direita no perfil da El Leda após Bridge, o pêndulo 10 e rota conforme o plano de voo. 119.35, 5402 o transponder, o gol no 601 no portão 7. Cotejamento correto, portão 07, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 601. Chamará. Flores, Salvador. Torre Salvador, boa noite, Azul 4234, ponto de espera da 10, pronto. Sete, o Azul 4234, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é 1110 graus, 08 nós. A linha de decolada 10, Azul 4234. 1894. 3628, estabilizou? Estabilizando agora, 3628. Cheque o trem, chame a torre. Uno, 186, tá, 3628. 186, obrigado. Boa. Salvador, boa noite, tá 3628, uma milha de externo, baixou e travou. Gente, tá 3628, continue na aproximação, aguarde autorização para o pouso. O ajuste é no 014. 1014, gente, aguardando autorização, 3628. Pouso no 10, vento é 1 no 0 graus, 8 nós. Livre, pouso no 03628. Três, 4, decolado, 1-4, chame o controle, 1935. 1935, obrigado, boa noite. Boa. Sr. Salvador, boa noite, azul 4234, passando 1400. Azul 4234, controle, está em contato, rodando. Salvador, boa noite, Bono. Bono 273, informação Romeu, autorização de tráfego, bom. Bono 273, boa noite, informação Romeu, confere, autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição, Bridge, Bravo, Romeu, India, Delta Eco, quando intercepta, Peslu 1-6 e segue conforme a rota do plano. Controle em 1-9.35 e aciona 5-4-1-2 no transponder. Autorizado com o fim, nível 360, decola da posição no zero, primeira curva direita na Dael, Leda, após posição Bridge, intercepta o Perzulu 1-6. E prossegue conforme rota do plano. Controle 1-9-35, acena 5-4-2, Bono 273. Protegimento correto, portão 03, chama pronto, pushback acionamento, Bono 273. Bem, chamada pronto. Salvador, boa, tá 3628, segurança 64. Tá 3628, boa noite, táxi Alfa Juliette, posição 08, bate principal. Alfa Juliette para 08, 3622, obrigado. Do 3894, estabilizou. Estabilizou lá aqui, 3894. Ciente, redução, cheque pré-pouso, torre 1 no 186. 186, boa, bom trabalho. Boa. Fala agora no 601, no botão 7, que se pega acionamento. Bom, no 601, coordenando com a equipe de solo, temos um Airbus Datan agora ingressando via Juliette, vai prosseguir para parqueamento no 08. Após o parqueamento do mesmo, autorizado para o pushback acionamento, chama táxi. Gente, após o parqueamento do Datan 08, o no 601 não está liberado. Datan 3894, ajuste no 0 no 4, está livre o pouso na 10. O vento é 1,60 graus, 5 nós. E pouso, 3894. Descido, Índia Delta Papá. Isso para 4000, ajuste 1014, você vai pousar na pista 17? Positivo. Entendido, afirmativo, ciente. 4000 comigo, 14, Delta Papá. Azul 4234, chame Recife 12685. Recife 12685, azul 4234. Tá o operador de Tigre aqui no 7, pro 601? É o... no 07 para início do push, o gol no 601? Afirmativo, completamente pronto, mas não tem operador. Gente, vou contactar em frente, um minutinho, por isso. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 3603, passou nível 200, desceu nível 150, informação Romeu. Azul 3603, é o controle, informe como está ouvindo. 5/5. Ciente, ajuste agora 1094, voo Iduna, desça para 4000 para o ILS. Ajusta 1094, voo Iduna, desce a 4000 para o ILS, da 3603. 9. É, teve um passageiro que resolveu desistir do voo e então solicitamos retorno na posição. Só um minutinho, por gentileza, vou contactar a empresa se é possível retornar à posição, ok? Só um minuto. Tá bom, gente. Salvador, 3894, livrou, boa noite, não sei se pode. Táxi via Alfa e mantém a posição antes da táxi da Juliette, aguardando. Alfa da Juliette, 3894. Oceanair 6259, pode retornar para o número 5, Finger, só confirmando, é só para a passageira ser retirada da aeronave e após prossegue o pushback? É, realmente, agora parece que ela vai querer voar, é, infelizmente a gente está conversando com ela aqui, é, ela está com medo mesmo de voar, então é, se a gente puder manter a posição aqui mais um, dois minutinhos. Só confirmando, tem condições de completar então o pushback ou retorna para o fim? Me dá mais um minutinho na posição, pode ser? Gente, então só dentro de alguns instantes a gente já tem um Boeing da Gol, já no pushback no 07. Aí o senhor me confirma, ok? Ou qual a próxima procedência? Tá bom, em um minutinho já te aviso. Ok, então é. Confirmando então o Ocean 6259, vai, a passageira vai descer mesmo. Desculpa, torre, aqui é o 6259. Passageira não sabe se desce ou não desce, vou desembarcar ela, tá? Solicitando a voltar pra posição. Afirmativo então, o Ocean é 6259. Afirmativo, então tá autorizado voltar pro Finger 5, correto? Afirmativo, tá autorizado voltar para o fim 05, ok? O chamamento é 259. Muito obrigado. Delta Papá, desça para 2.500 pés. Está 2.500 pés, ainda Delta Papá. Solo, puxa acionamento, gol no 273. Gol no 273, aguarda no 03 para iniciar o push. Aguarda no 273. Juliette, 3894. Então, 3894, por gentileza, mantém a posição antes do ataque Juliette. O fim de destino é 1-1. Vai aguardar apenas o Boeing da Gol iniciar o táxi a partir do 07. Aguardando o voo. 3894. Voo no 601 para o táxi, 173 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alterna com fim. Gente, o gol no 601, apenas atento ao Airbus da Oceanair, retornando para o Finger 05, após o retorno do mesmo autorizado do táxi via parte principal, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 118 decimal 62, o ajuste no 04, bom gol. Gente, atento ao Airbus da Oceanair, via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, lá de 2614, gol no 601, obrigada, boa noite. Então, 3894, após passagem do Boeing da Gol, ingresso a Juliette, posição 1-1. Faz o gol Juliette 1-1, obrigado, 3894. Salve Salvador, muito boa noite, gol 19, 40, centro da Romeu, autorização Guarulhos. 40, boa noite, formação Romeu, confere, aguarda cópia, Guarulhos 360. Aguardando, seu escutado teria saída. Só confirmar a rota com o centro, Recife, ok? Só um minutinho pra gente ler. Obrigado.